Alô? Desculpe, eu não atendi agora. É que eu tive que vir ao dentista e não tô podendo falar agora. Deixa um recado. Deixa um recado após o sinal. Eu ligo assim que eu voltar a falar, tá bom?